Bicha Maçã. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Vai daqui que eu te ame. Vai daqui que eu te ame. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. O cara, quando chega, nem o cachorro conhecia ele na casa dele. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. E o Marcelo Eventos tá aqui com a gente, um abraço! Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eita, Carabao! Júnior Capeta de Benevides! Aqui! Canta comigo, vai! Palavra assombrada, não dá pra entender. Que cresce, não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. DJ Tom. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me torta as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo me fez me afastar de você. E quando chega a noite, meu coração acelera. E eu sozinho aqui. Meu amigo Max da 150 de Vigia. Artêmio. E a Creviano. No telefone na mão. Já errou, não já? Já errou muito? Se você já errou, vai cantar essa! Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, oh, leva pra casa. E Gelson Bessa e Aline Rodrigues e a comitiva Carroça é Festa aqui com a gente. Agora estou perdido. Oh, oh, leva pra casa. Carabao. Tive que perder você pra ver que estava errado. E todos os aliados do Brega de ver lá de Americano nascer, tá aqui com a gente do lado. Oi. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor ganhei, só eu sei. Não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh, leva pra casa. Que coragem você tem de me da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? 3 horas e 4 minutos. De imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar. Mais 2 horas de tempo, Chico. O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece. não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. E aí, Tuta? Tem ciclos que já se abrem. Minha amiga Jerusa tá aqui no Carabao. Ela dá valor. Tem gente que vive junto. Alô, Baluito! E tem a gente que se separou se amando. E quem nunca falou, fica com Deus querendo ficar. E quem? Quem nunca falou, amor se cuida querendo cuidar do amor. Quem nunca falou, some daqui doido pra segurar. Quem nunca falou, acabou se acabando. E aí, Lobão? Não quer, não bata de frente. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Passei a noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. Presta atenção nessa música aí, ó. O primeiro refúgio é pedir um café que venha amargo, quente, me tire do pesado. O cara ia casar com a mulher só que ele tinha uma amante. Olha o que aconteceu. Mas não acordo. Escuta aí, ó. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Que esses todos convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira dane-se. E ela fala pro Braga: olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Isa, lá do boxe, 34 está aqui no Carabao. Ela e o Fabinho. Se tu tá aqui no Carabao. Agora que quebrar a cara vai me dar razão e descobri que ele é só. O Chifre engatou aí na ferragem. Amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado que te deixa na mão. Depois de ter transado, aí nem realiza suas fantasias. E quando rolar na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou o amor que ele não te deu. E quando me amar de novo, você vai lembrar. E quando me deixam te pedir pra ficar, Carabao. Sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. Égua da música. A gente nasce, cresce, vive e morre. Preste atenção. Sempre no mesmo lugar. É só você aproveitar a vida. A vida passa e a gente não vê passar. Carabao. A vida passa e a gente não vê passar. Vou Marquinhos, parabéns a Marcela. Hoje o aniversário é dele, o presente é nosso. As coisas que eu tenho pra mostrar, dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Carabao, meu amor, tu Carabao. O Fale! Da Josi tá do Carabao. A tristeza que eu sentia também se foi. E aí, Rogério? Me trazendo a... E o negão, hein? Você chegou aqui. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. E toda. Toda São povo de Santa Catarina. O homem do Alô está chegando em 2025, em janeiro. Te prepara porque vai ser desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Carabao. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Mãe do... Mando só para saber que além das mãos chamo você, que existo sem paz, com o coração vivendo a Deus, que aqui vai te ver, minha de mim demais, minha de mim demais. Um abraço aí a Ellen e um beijão a Débora, daqui do Carabao. Alô, Mauri! Saudade. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Meus amigos, aqui é o Papudinho, DJ Tom. Fala, Papudinho! Tem um balde pra ti, mas toca um sucesso, pai d'égua, meu filho. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. What? E você se surpreende. Será o homem que vai lhe amar primeiro. E a primeira dama Fernanda aqui com a gente. Oi? Te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que. E a família de Marituba aqui com a gente. Ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe obedecer. pouquinho tem Carabao lá na quadra do Curtume na TF. E domingo, o Carabao lá na Pratilha 2, no Ninho do Periquito, meu irmão. Vai ser muito periquito pro lado, mortadela. Será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Júlio Capeta tá na área! Você não sabe, é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem... Calma, pretinho! Ainda não tem um ano de Carabao, meu filho! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Alô! Eu te amo, te quero, te adoro. Carabao, vai. É pra dançar o baile. Já sabe o português, quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E a boca? A boca do Amazonas. Lá na cama, pô, a boca. Quero sair pra conhecer. Meu amigo Edinelson e a Neide da loja Neide Multimarca, o casal do baile. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Vai chegar e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago, os Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago, nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! Você brinca com meu amor. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, Carabao, pra você ficar comigo. Só pra recordar. Mas não teve jeito não, e fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. É a hora do baile do bar. Jeiton. O amor não é assim. Alô, Chico! Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Delícia da Josa, hein? Agora não lhe quero mais. Alô, Isa! Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. Canta pra ela, senhor. Eu ontem fui encontrar morte tão bela. Pra ver meu amor, eu ontem fui encontra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E a dançarina do Chimbinha tá na área, mortadela. Alana Nunes. Mais linda ficou. Gordinha, né? Será? Pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela ser. Será? E quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. Eventos. Porque eu nada tenho. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. Destino sabe. E amigo Baluíde, a japonesinha aqui com a gente, pode crer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Tão estourado, meu irmão. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. E aí, Lobão? A gente se ama pra valer. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus. É quanta música, Doquinha? Uma noite legal. Então deixa, vai. Me deixa ansioso sonhando. Do meu quarto esperando outra noite chegar, meu bem, jetei-me mon amour, ma chérie. E o Magrão e o Renatinho aqui com a gente. I love you only you, I love you only you. Baby, baby, baby, te amo demais, baby, só meu. Grandalhão Daniel tá na área. Minha vida. Bora, Daniel. Baby, baby, te amo demais. Aqui. Oh, meu amor, te quero demais. Pra sempre na minha vida. É só ver você chegar, Máximo, nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. Brancão. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome. ele quer sangue. Eu andei demais a procurar. Passa dia 27. No seu vamos olhar, lá, filho. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? E aí, magrão, bateu boa? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Hoje sai aquele café. Você. Eu quero saber do seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Linda. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. E eu olhei. Olhos eu vi a semelhança, uma chama ardente no seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. É o baile pra você dançar o som do Carabao. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. E o promotor, hein, Mortadela? Não demore tanto. Júnior 2. Opa! E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. Quer quebrar minha sequência mesmo, na cara dura? Baluito. Quem tem moral tem, quem não tem. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. De fadas, o baluíto sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Calma, capeta, não te amestrua. Mota Bem. Ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, ela é Maria. Com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e o branco a beleza, eu seria dinheiro. Será? Você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. Mulher maluca aí de Santa Isabel. O que é que você é? Fala. Eu sou maluca. Tom. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Minha amiga Brenda. Estou me sentindo. Tá aqui com a gente. Alô, Brenda. Onde irei, você não vai. E? Onde eu chego, você sai. Não mereço sofrer mais. Traga aqui. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. E o DJ Joe Croco. Agradece amor assim. Croco Pop e a Vanessa aqui com a gente. Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Te quero nunca mais. Vem, meu amor. Venha, meu amor. Não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Marcelo Léo. Inclusive o aniversário dele. Parabéns, felicidade, Marcelo Léo. Tamo junto, mano. Meu amor virou brinquedo pra ti. É o Carabao. Põe na minha boca o mel. Logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar. Pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Já faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha

Tom, agora de frente com você. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. E a amiga Thaís de Bronze, aqui no Carabao. Quero te encontrar sempre. Nas 3 semanas que te busco e procuro, mas pra Deise. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Ela só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que já te amo. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem. E o Alanzinho nos arrepiados, William nos arrepiados também, um abraço. E vai se arrepender de vacilar comigo. E o Fabinho já tá de Pujaru. Então vem, meu amor, vem! Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixa aqui sozinho. Quem achou um celular tem recompensa, né, Marca? Meu carinho, meu amor, eu vou chorar. Garoto, vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será se você ainda esse fim. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. O top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo. The best production, number one in the city. O rei do norte chegou, DJ Tom Máximo, fazendo a festa pra você. Vem pra me amar, no ador sonoro do novo Tupinambá. Didinho, é Tupinambá que me fez ficar assim. Vem, meu amor. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho, é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. Novo Tupinambá. Na contramão do nosso gostar. que tá muito rápido, meu irmão. Vai na manha, vai na manha. Só eu sei o que a nossa vida em rotina se transformou. Eita capeta. Tudo que eu quero é reacender a chama. O coração já tá em 200 aí, meu irmão. Ai, solteiro, tô Por isso hoje mesmo eu vou sair. No seu relacionamento com você. E acabou não dando certo. Eu já fiz de tudo, mas você não veio. Até te matar já tentou. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor. Já fez de tudo no seu relacionamento, sabe que não era pra ser, mas você tentou voltar, voltou e não deu certo. Aí eu te pergunto, não é a mesma coisa, né? Então tudo bem, você decidiu pensar mais. A crise a nossa crise, se é assim, tanto faz. É o final, a gente dá certo. De será, Pratinho? Apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. E eu só quero te falar que meu corpo. Sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mão de um grande amor. Bora, Gabizinha. Eu sinto que ainda te faço feliz. Oh, oi. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Tom Máximo apresenta o Furioso Carabao e o baile que conquistou o Brasil com batidas envolventes e ritmos contagiantes. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Tá na hora da gente separar as crianças e chamar essa gata pra dançar no meio do salão e dizer assim, ó. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Máximo. If you're going to San Francisco, calma, Chico. Não esqueça agora da esteira do chapéu. Vira pra internacional. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Quando você for até Recife, summertime will be a lot. Agora que o Tuta vai lembrar do Mauro e o artesanato do meu. Mas parece coisa lá do céu. All across the nation, such a strange vibration. Como tem moça. Como tem moça. People in motion. Quando você for até Recife, é o baile. Be sure to wear some flowers in your hair. É madrugada em Luarada, eu e você. É só pra recordar. O tempo passa, nós nem sentimos o amanhecer. Neste desejo, nos entregamos sem perceber. Neste desejo, nos entregamos sem perceber. O dia chega, seus lábios lindos a murmurar. Palavras doces que de outros lábios não quero escutar. Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. Neste momento, nós dois juramos pra sempre se amar. Quem é? Quem é que te cobre de beijos? Afago desejo de você, mulher. Chegou o tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Sou eu. Duetando a saudade desse grande amor. Meu parceiro Renan Mesquita, os meus olhos buscando, junto com meu parceiro Dieguinho lá de Caxanel. Chegaram agora, já ganharam a diária tão pequeno, pra gastar aqui no Carabao. Diante este sonhador, ao lado do Branco Aleixo, então zero despesa. Yeah, yeah. Que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu, você quem voou e quem nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. ambicioso. E o parabéns, tu tua mulher já até esqueceu, meu irmão. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Já, já, segura as pontas aí. Al di là, ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Como tá esse chapéu, Mortadelo? Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. 4 e 13, o beat do Bica subiando. Aquela esperança que ela tem no olhar. Ainda não desceu, filha? Solte a menina que ainda existe em você. E o promoter? Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Amanhã vai ser um chororô no meu PV. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca você não vai desistir. Ainda saudade de você, mexica. Você pode cantar como esse faz. O dia dele tá tudo ok. Você pode brilhar como esse sol. E a galera de Marituba tá aqui com a gente. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Me falaram que o teu casamento não anda bem. Você me diz que o seu casamento vai mal. Aí por isso que tu vem pro Carabao, é? Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Máximo. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. E aí, capeta? Simples amante ou nada além de um prazer. Agora, capeta, diminui o pitch. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz. Vai, branco. Até amanhã. E vai. Eu queria ser bem mais que amante. Aí 16 anos aí, branco. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Delícias da Josi. Aqui, sempre. Bora, Rogério. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, 150. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Te abraço e sinto. E o Choca, meu irmão, não sei dizer. Tá na área dele. Com você, meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? E o garçom que ficou afim do Tuta. Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. É bom que hoje a conta tá zero aí, né? Tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê. Eu quero só você. Eu quero. Só você. Só você. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. No Vegas? Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Vou te ensinar. De ser cantor. É só dizer pra não morrer, meu único amor. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Quer. Como é que é, papai? Se acaso não quiser, feliz eu sou. Hoje o Marcelão inovou mais uma vez. Trouxe de volta o Tubo LED. É, Marcelão? Eu lavo e passo. Já na reta final, já já. A minha é as últimas. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia pra você ser feliz. Amiga, venho aqui lhe pedir um favor. Pedrão! Pare de olhar para mim sempre dessa maneira. Seus olhos me obrigam a ser. E a galera do Thiago? Posso ser. Alô, Thiago! E eu tenho medo, meu bem, de pensar em me apaixonar. O pretinho. As horas se passam tão tristes e eu sem você. Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver? DJ Dalton! Eu sei que o destino mudou nossa rota. Valeu, capeta! Cuidado, meu irmão, vai na manha. Fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você. Olha o coração. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do meu DJ Dalton. Solidão. Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar. Então tire já seu olhar de dentro do meu coração. Reta final! Máximo. Apaixonado tá aqui com a meu canal, DJ Tom Máximo. E ative o sininho.